Now if you want to go to a good friend's job. Posta 1, Juta 3, 2, 5, Salto 3, Jorge, Turn Time. Acho que Salto 3, 2, 0, 5. Golão 333, no portão 3, inicia de imediato, pushback com tempo. Prioridade, de imediato, 333, Turn Time. Plano 3561, informação papá. 3561 é ativo o plano, confirma o horário. É só o 29, senhor, só pra saber a saída de uso no momento pra Brasília. Arbor elétrico. É, confirme, senhor. Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, Arbor elétrico, após. Grato. 393, portão 1, aguarde, eu tenho o número 2 no setor. Chegou 489 para o táxi, 40 a bordo, 4 horas de autonomia, Altana Salvador para o táxi. Estou através do portão 612 aguardando para prosseguir o trip, 489. Através do 612 aguardando para prosseguir o trip. Para ingresso. Direto Maceió. Direto Maceió, 924. Romeu Escambravo, decolado a 1700. Chame o controle em 208. 489 irá prosseguir aguardando o início do táxi do Bang da Gol. Já vai iniciar no Traverse 04, depois vai seguir o número 2 em Ponte Vera via Índia e Alfa. E quando pronto vai chamar 18895. Então bom, boa tarde, 3489. Então segue o gol 18895. Nós que é Bravo, irá manter 500 pés até a Lagoinha. Afirmativo, senhor. Papá Romeu, Romeu acho que é Bravo, informe tempo de voo. Ok, Alfa, antes da Juliette, reporta o 6200. Vai, Zé. Fala, Renatinho. Falou, Azul. Eu mantenho a posição de 4-1-6, posição prevista 03, já está sendo liberado. Falou, Fernando, é 3-1-6, só para o outro agora. Escuta, canal 315, que é para Bael. Passari. Bravo. Gol no 924, chama o Centro Recife, 12685, alterna 12545. 2685, 3 para Copa Aguarde. Que risco acionamento. Copa Vermelho. Acionamento por conta e risco. Copa Vermelho. E Alfa, considerando 818.95. Altímetro no 0, no 8, bom voo, no 333. Salvador Gol no 394, no 5, quanto ao pushback acionamento. E aguarde, no 395. Parando. No 5, aguarde. Salvador 3705, para o táxi com POB de 152, uma autonomia de 4 horas alternando galeão. Salvador 305, até o través do portão 62, reporte passando através do 62. É o través do 62, para o TAC 3805. Número 4. 03, a ingressar no litoral, chama o controle 1208. Vai, 3, nós com ataque imediato, iniciando o pushback, apontada para o táxi. Rodo 336, autorizado a alinhar e decolar da 10, 150 graus, 10 mais. Papapá, Mike Eco Delta, mantenha esse corte nas visuais, meu nome é Pai, direto Manati, repórter Librando SCR. Mostrará Librando SCR, mantendo visuais, Mike Eco Delta. Estamos aqui do Hermann Jacob, e a foto que segue para o Porto 34, Porto 34. Meu controle 208. Controle Golo 333, decolou. Você escuta? Lona 333, contato radar, sabe, mantém 360, saída Delta. 360. Tá, El, após 2000, você autoriza voar direita da El? Lona 333, autoriza a Lida. É, estrela, Lona 333. Prossegue via Pátio, Índia e Alfa número 1.0, 8895. Altímetro 10 no 8, bom voo, 3805. Índia Alfa 1895, obrigado, bom boa tarde. 5489, livre de decolagem, 150 com 10. Era no 341, desça para 2000 pés, que é negar 10 no 8, autorizado em LS X-ray da pista 10, reporte estabilizado no localizador. Será que está voando para 2000 pés, ajuste 10 no 8, LS X-ray pista 10. Papapá, Mike, Eco Delta, check transponder, não recebo nem modo alfa nem modo charge. Sua estação para o táxi, PLP 1.60 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alterna caminho. 08, chame o controle 1208. Fechando 0 no 8, mongol. CS, seguindo lá mais, pátio. Alfa 718-95. Mando pronto, 618, ajuste de bordo 394. Puxando 6210, observando a passagem do Gol, ingressa via Juliette, portão 05. Foi do Gol, Juliette 05-6210. 393, vai coordenar com o equipe do solo após a passagem retaguarda do Boeing da Gol. Após o mesmo Telegrifiano 01, chame táxi na 3193. Obrigado, gol no 60. Gol, a retaguarda em coordenação, Talego iniciando 1, chame táxi, está 393 após o gol. 561 no cópia. 561 no cópia. Quebec cópia. Cairobi está autorizado 1000 pés, evolução na 7 direita, corredor axé, após taxa pregos, aciona 0161, padrão 28895, controle 120, décima 8. Estou mais quebra, sempre autorizado Cairobi, após 17, curva direita, corredor axé, 1000 pés, aciona 0161, controle 119, 108, controle, carro 4, a volta, a volta, a volta, para o táxi, chama 28895, Quebec, com 1018 no altímetro, long roll. Não, não cópia. Chame, chame táxi, Quebec. Para ingresso, não sente. Segura de decolagem, 150 graus, 10 graus. Guarulhos, 360 autorizado, via para o Zulu 10 até Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco, Bridge após intercepta para o Zulu 16, prossegue até Belo Horizonte, Bravo até o Zulu, após direto 13 e após conforme rota. Planta 10, curva direita na Dael, após Leda e após direto Bridge. Aciona 5066, controle 120, décima 8. 360, Guarulhos, recebendo a mandora para a direita, para o 10. HZ, 13, acompanha a rota. Dael, Leda, direto 3, controle então, 20.8, 0KG. Vai do chamamento 315, portão 4, chame pronto, pushback. Mira na escuta, cópia. Para Natal, nível 250, direto, decolota 10, curva esquerda, na subida Fuca, transição de par, aciona 5062, controle 120, decimal 8, só corrigindo a subida, o Papa Vermelho dá 10 com curva esquerda, Fuca, após vai voar Jamo, posição Jamo e após direto. 205, decolada aos 11, chame 1208. Mike Eco Delta, frequência livre, chame para regresso. Vindo no PAC militar, já está acionado e está confirmando que são duas aeronaves. Pilotão 3805, boa tarde, passando 1700 para o 340. Então 3805, contato radar SAB mantenha 340, saída da EL, após 2000 pés, Leda. Ok, após 2000 pés, Leda, então 3805. Táxi do Ponto Vermelho vai manter a interseção hotel, onde lá vai chamar a torre em 198, decimal 95, voltímetro no 018, então bom, boa tarde. Altímetro 108, bom voo, tá 393. Obrigado, bom voo. 3561 no cópia. Pronto, cópia, seu 3561. 3561 no Brasília, 380 autorizado, via para o Zulu 17, plano 10, curva direita na subida Arbor, após direto alerta. Aciona 5070, controle 120, décima 8. Anotarizado, localizado Brasília 380, conforme o plano, Nascudoso Lua no sete, decolada da curva na direita, na borda, após direto Elefa, transponder 5070, controle 208. Então, hoje chamei pronto, senhor 359. Lhe chamarei quando pronto, senhor. Escuta. Está batendo o Vitor Mike Quebec, mantém as condições visuais, no meu pé de corredor SR, reportando fora da barra. Bota lá, meu pé, fora da barra, Vitor Mike Quebec. Caiu autorizado, nível com a Oscar, dá uma sete direita, corredor axé, corte caixa prego, padrão 0177, controle 1208, torre 118, decimal 95. Autorizado o cruzamento. Na delta, chame o solo 128, adicional 9. A ponta vermelha, me confirme por gentileza a matrícula das duas aeronaves em ala. Isso? Sim, grato. 394, decolado aos 15, chega o controle em 208. Após a próxima esquerda, Juliette, contorno canteiro central e após via Indy Alpha, até o ponto de paredão no zero novamente, 28895, bom voo. Controle Salvador, boa tarde, gol no 394, Dael, Leda Breis. Gol no 394, contato radar, salve, mantenha 360, boa Leda, está presente. Sessão 360, Leda, direto, gol no 394. 5489, chama o centro Recife, 1260, alterna 1288, bom voo. 260, 1288, obrigado. Força aérea 1341, estabilizou? Afirmativo, 341, estabilizou na LS. Força aérea 1341, completa a final LS, chama a torre 11895. 7895 para a LS. Fiz 193, livre de decolagem, 130 graus, 109. O bip não foi checado, ok? Ok, bip checado, continua a aproximação, aguarde pista livre, 1-2-1-3-4-1. Autorizado, prepare a PUCA. PUCA transição Aru 350. QAB? D02 a bordo, livre táxi, chama para ingresso, tem essa pausa. 3193, decolado aos 18, chame o controle em 1208. Salvador, boa tarde, tá 8393. Tucson 3193, contato radar sobre montanha 380, após 2000 pés, autorizado Leda. Gente, sobe 380, após 2000 Leda, 3193. Aciona 5076, controle 120, decimal 8. Prossiga. 3154, aciona a identificação. Aciona o pushback. Sim, 6142. Ainda vou para Oscar. Ciência Lima, mantém. Livre. Então, 3154, desça para o nível de voo 050, chegada Mari. 050, autoriza para o GITAP, ô Dona. Então, 3154, autoriza o GITAP. Prossegue livre pouso conforme 140 com 9, altímetro 1018. Ativo, a aeronave já cruzou o seu eixo, está livre de decolagem, Índia Papa Oscar, 140 graus, 109. Uno 394, chama o centro Recife, Uno 251, alterna Uno 3325. O vento 140 graus, 099. Uno 394, chama o centro Recife, frequência Uno 251, alterna Uno 3325. Oi, boa tarde. Fábio 1341 no Solos 21, autorizado backtrack, agilizando o táxi pela pista, libere no pátio militar, ok? Mantendo a minha escuta. Agilizando o táxi, por gentileza. O Índia Papa Oscar decolado aos 22, chame o controle 1208. Agora, Papa Oscar. Papatango, Índia, Papa Oscar. Mantenha-se em condições visuais, no meu pé, corredor axé, reportando parada barra. Prima, subir para 2.500 e voar direto, Cairo. Papa Oscar, autorizado. Suba para 2.500 pés, direto, Cairo. Direto, Cairo, subir para 2.500 e passar a tia. Ok, pomba vermelha, agora pista liberada, livre decolagem, 140 graus com 122. Tam, poderia coronar pro de bridge, senhorita? Aguarde. Obrigado. Na 3193, chama o centro Recife, na frequência 1251, na alterna 1-3325. Poderia repetir, é 1251 e 1-3325? Afirmo. Obrigado. 3254. Diga. Número 1. Número 1 para o pouso, TAM 3154. TAM 3154, o senhor tem conhecimento da STAR? Ah, afirmativo, não, mas eu estava acompanhando a STAR aqui. O TAM 3154. Meio decolado aos 24, chame o controle 1208, vovô. 3154 foi autorizado e TAP, porém reduza para 2509. Salvador, Papa Velho, velho. Prossiga. Decolado, saída Pucas, para Salvador, Jamo. Pucas, Jamo. Tampa Vermelho, contato radar sobe, mantenha 250, saída Pucas. Saída Pucas. Confirme. Minha 305 da Xené, pushback, acionamento, posição 4. Xené, minha 305, aguarde. Vai já. Ative, passeio 2500. Excelente. Confirma ajuste, Salvador. Liga pra Palácio com ajuste Salvador no 018. É, claro. Gente, confirma o fato que se encontra Romeu Romeu Lima. Romeu Romeu Lima, 085 visual, inicialmente restrito 1000 pés, corredor a sé, decolando 7, curva à direita. Transponder 5470, controle 120, decimal 80, Romeu Romeu Lima. Romeu Romeu Lima, 085 mil pés, restrito a sé. Protejamento correto para acionar a chame torre no 86. Qual é a torre no 8, 9, 5? Bom dia. Papá, triplo Romeu Lima, prossiga. Chame táxi. Tchau. Na realidade, a aeronave arbozatã iniciou o acionamento, vai chamar para o táxi dentro dos próximos segundos. Se o senhor iniciar, vai interromper o táxi da mesma, que aguarde. Sem problema. Para o táxi, então, é o 3561 no Datã. Com 126 a bordo, 4 horas e 44, alternada com 5. Gente, tá 3561, táxi via Pat 1, Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste 1018, bom fogo. Pat 1, Índia, ponto de espera, torre 118, 95.